Imagine o progresso humano como uma roda. Século após século, os atritos que detêm essa roda vão sendo superados. A roda do progresso passa a rolar automaticamente. A roda se torna um automóvel. Tão automático que qualquer tentativa de mudança de direção por parte da humanidade se revela desnecessário. É o chamado princípio de Oppenheimer, nome dado por Alan Jacobs em referência ao diretor do projeto Manhattan nos Estados Unidos, para o desenvolvimento da bomba atômica. Esse princípio diz que, quando você vê algo tecnicamente atraente, você segue em frente e faz, e somente discute o que fazer a respeito após ter atingido o sucesso técnico. No filme Ex Machina, dirigido por Alex Garland em 2015, Caleb é um empregado da Blue Book, maior empresa de busca na internet. Ele é convocado a passar uma semana com o gênio fundador da empresa, Nathan. Encravada no meio da floresta, a casa hipertecnológica de Nathan serve, na verdade, como um centro de pesquisa. O objeto de estudo é Ava, o robô mais avançado do mundo. E a pergunta é se Ava não apenas passava no teste de Turing, aquele experimento que testava se alguém perceberia quem era máquina e quem era ser humano, mas se Ava ultrapassaria uma dúvida anterior sobre se ela simulava uma consciência ou se a robô de fato possuía uma. Nathan constrói o cérebro de Ava de uma maneira cruelmente brilhante. Ligou todas as câmeras e microfones dos celulares do planeta e redirecionou os dados para alimentar o banco de interações faciais e vocais de Ava. A robô tinha uma fonte gigantesca, não somente de o que as pessoas pensavam, mas como pensavam. "Não vejo Ava como uma decisão", diz o criador em certo momento. "Somente como uma evolução." Nathan segue as ordens do algoritmo, ou discurso social, que dita que um novo passo tecnológico deve ser feito apenas porque pode ser feito, sob a premissa de que o progresso tecnológico é o progresso humano, e de que a mais recente opção tecnológica é a melhor alternativa, porque quanto mais informação, eficiente, controlada e universal, melhor. Quanto mais se busca aperfeiçoar os meios, menos os fins são analisados e discutidos. É típico do pensamento tecnológico. É o que Albert Borgmann chama de paradigma do dispositivo. Um meio, algo para, sem fins últimos. A desvinculação do significado desde a informação, para Hubert Dreyfus, é o maior erro no estudo da inteligência artificial, que tem suposições biológicas, psicológicas, epistemológicas e ontológicas não questionadas sobre como funcionamos e que nos suscita funcionar como máquinas. Escreve Michael Sacasas que, abre aspas, "quando levantamos questões sobre tecnologia, frequentemente perguntamos sobre assuntos como segurança e eficiência ou custo-benefício. Normalmente não perguntamos que tipo de pessoa o uso desta ou daquela tecnologia irá me tornar, ou ainda que tipo de cidadão. Normalmente não fazemos essas perguntas porque temos a tendência de tacitamente endossar a teoria sobre a neutralidade da tecnologia. Que a gente bem sabe, nenhuma tecnologia é boa ou má, muito menos neutra. Mas que a gente bem sabe também que é uma percepção invisibilizada." Em 1985, o cientista Joseph Weizenbaum foi perguntado sobre qual deveria ser o papel do computador na educação. Abre aspas. "Vou te contar minha reação a essa questão sem respondê-la diretamente. Tem uma piada russa mais ou menos assim. Duas pessoas estão numa longa fila do pão em Moscou e estão conversando sobre o fato de a safra ter sido ruim e por isso a falta de pão. Um deles diz: sabe, é tudo culpa dos judeus e dos ciclistas. O segundo responde: por que os ciclistas? E o primeiro: por que os judeus? Você poderia ter dito qual o papel de computadores e de bicicletas na educação. E eu teria dito: por que a bicicleta? E você: por que o computador?" A pergunta da entrevistadora, apesar de muito comum, começou de cabeça para baixo. Tomo o computador como uma solução procurando um problema. Abre aspas. "Perguntas", escreve Postman, "são como computador, televisão, estetoscópio ou detector de mentira. São mecanismos que dão direcionamento a nossos pensamentos, geram novas ideias, veneram outras, expõem fatos ou os esconde. Não há história definitiva de nada. Há somente histórias, invenções humanas que não nos dão a resposta, mas apenas nos dão as respostas convocadas pelas perguntas feitas. Abre aspas, o questionamento deveria começar de outra maneira, sugere Weizenbaum. Talvez com a questão de o que educação deveria alcançar em primeiro lugar. Estabelecer algumas prioridades, quais são os problemas mais urgentes, e aí dizer, aqui está um problema para o qual o computador parece adequado. Fecha aspas. E por que a gente está falando de perguntas, afinal? Porque, claro, também é uma questão de atenção. Primeiro, ao cultivar ou não, a consciência e a presença para observar o ambiente e perceber que pontos de interrogação estão vivos. E segundo, ao dar mais foco e valor ao que é perguntado e jogar para escanteio o que não é. Estamos fazendo isso apropriadamente? Postman delineia 6 questões a serem feitas sobre qualquer nova tecnologia que procuram desvirar esse ponta-cabeça. Vamos fazer um teste agora. Pense em qualquer tecnologia que faça parte do seu dia a dia. Pensou? Vamos lá. Qual é o problema a que essa tecnologia é a solução? De quem é esse problema? Que pessoas e instituições podem ser mais seriamente prejudicadas por essa solução tecnológica? Que novos problemas podem ser criados? Que pessoas e instituições podem adquirir poderes econômicos e políticos especiais? E que mudanças na linguagem acontecem e o que se ganha e se perde por tais mudanças? A lista poderia ser imensa. Sacassa se pergunta, que hábitos são incentivados e destreinados por essa tecnologia? Como afetará a experiência de tempo e espaço? O que o uso da tecnologia encoraja a notar e a ignorar? Que desejos e limites cria e dissipa? O que se descobre sobre si e sobre os outros? Que sentimentos gera em relação a outras pessoas e se incentiva a enxergá-las como meios para um fim? Essa tecnologia requer que pensemos mais ou menos? Que premissa essa tecnologia supõe sobre o mundo? Ela modela uma visão de uma vida ideal? E se sim, como? Ela automatiza ou terceiriza trabalhos ou responsabilidades potencialmente essenciais? O que é requerido de outros seres vivos e da Terra para que essa tecnologia seja utilizada? O que aconteceria se todos usassem essa tecnologia? Podemos nos imaginar não vivendo com ela? E por quê? E podemos viver com as consequências? Elas podem ser remediadas? Cavucando e tentando me munir mais nobremente de um ponto de interrogação, eu cheguei, a partir do estudo da Sherry Turkle, a pelo menos uma pergunta fundamental a ser feita sobre toda e qualquer tecnologia. Essa tecnologia serve a nossos propósitos humanos? Que é uma pergunta que nos faz reconsiderar que propósitos são esses. Reconsiderar é se perguntar, e se perguntar é enxergar além do aparente. Quem dera se Nathan tivesse perguntado mais na linha de pensamento que a pesquisadora destaca. Abre aspas. Para sustentar relacionamentos realistas, defende Turkle, é necessário aceitar os outros em suas complexidades. Quando imaginamos um robô como companhia, não há necessidade de nada disso. A primeira coisa que não há em um robô é a alteridade, a habilidade de ver o mundo através do outro. E sem alteridade não pode haver empatia. Em uma relação de companhia com robôs, a projeção em um objeto se torna engajamento com o sujeito, mas o relacionamento é sobre uma só pessoa. E quando se acostuma com uma companhia sem demandas, a vida com pessoas parece ser demais para aguentar. A relação pode ser vista de duas maneiras. Pessoas conversando com robôs, contando histórias, se sentindo positivas. Ou pessoas conversando com quimeras, esguichando afeto no vazio e algo está faltando. A questão não é se crianças ou idosos amarão seus companheiros robôs mais que seus animais de estimação ou seus pais, mas, na verdade, o que será o amor? E, cara, no fim é sempre sobre amor. Trazendo o próprio Weizenbaum da pergunta sobre educação em computadores. Ele escreveu em 1966, no MIT, faculdade americana, um dos primeiros programas de computador que tentava simular a consciência humana. Ele deu o nome de Elisa e era inspirado pela linha rogeriana de psicologia, que repete as falas do paciente em forma de perguntas ou comentários abertos. Weizenbaum havia escrito o programa para demonstrar a superficialidade da comunicação entre pessoas e máquinas, mas logo se impressionou com a facilidade com que as pessoas atribuíam sentimentos ditos humanos a Elisa. Até mesmo sua secretária, que havia testemunhado o processo de escrita do código, um dia ele pediu que saísse da sala, envergonhada com o nível de intimidade da conversa. E isso é a coisa mais insana sobre filmes e histórias de inteligência artificial. Quanto mais o assunto parece ser sobre máquinas e códigos e tecnologia, mais, na verdade, o assunto é o que significa ser humano. Por isso, eu suponho que Garland, o diretor do filme, não nomeou Ex Machina pela expressão latina completa Deus Ex Machina, que significa Deus surgido da máquina, como uma salvação geral. Porque ele põe em dúvida se é realmente divino o que surge da máquina como a solução para tudo. Algo surge, apenas. E o problema é quando esse algo, regido pelo princípio de Oppenheimer, de primeiro fazer e depois se perguntar, ou como escreve Wilhelm Flusser sobre a roda do progresso humano, quando esse automóvel do progresso começa a derrapar, como acontece com os carros que estão numa pista de gelo. Porque aí existe o perigo de que, em meio a um progresso que desliza sem atritos, a humanidade seja atropelada exatamente quando tenta pisar no freio. E, além disso, existe um perigo anterior de que não sejamos, ou melhor, as nossas mentes e corações superficializadas não sejam, capazes sequer de perceber a corrida desenfreada e o acidente em iminência. Justamente a arena em que a tecnópole floresce, como alerta Postman, com todo o ciclo da economia atencional e capitalismo de vigilância que a gente viu semana passada e que configuram um derrapar ainda mais preocupante, essa arena é uma em que o laço entre informação e propósito humano foi ferido, ou seja, a informação aparece indiscriminadamente, direcionada a ninguém em particular, em volumes e velocidades enormes e desconectada de teoria ou significado. Tal é a magia da tecnologia, ela é sempre sobre nós. Só não é um espelho porque ela não reflete, mas refrata, é uma lente. E a refração não é necessariamente uma distorção. É um novo ver. Mas todo novo ver que não consegue nem ao menos tentar enxergar a sua própria lente e seu próprio olho, não passa de um ver cego. Se entre as bênçãos de uma tecnologia, e existem várias, vem junto e necessariamente estão todas em um pacote, fardos que dificultam, não incentivam, ou deslegitimam a potência de presença de reflexão mental e emocional, e a reflexão é, no fundo, sobre humanos e sobre a humanidade, as bênçãos dessa tecnologia perdem e deveriam perder o brilho e elas mesmas deveriam aparecer sob o holofote. Se, como defende Turkle, abre aspas, tecnologias em todas as gerações apresentam oportunidades para refletirmos sobre nossos valores e direcionamentos, e se, como diz Marshall McLuhan, não existe absolutamente nenhuma inevitabilidade enquanto houver a disposição de considerar o que está acontecendo, a questão tão importante quanto a pergunta a ser feita sobre qualquer tecnologia é se temos a vontade, o incentivo, o espaço e o tempo para realizarmarmos essas e todas as outras perguntas. Perguntar-se sobre as aparentes conveniências das tecnologias nos mostra que uma vida sem fricção, que é o que ela promete, como vimos na semana passada, é o que nos prometemos e com que necessariamente nos frustraremos. Porque a vida é feita de fricção. O mundo é feito de corpos e de emoções e de acordos sociais e de dor e de prazer e de julgamentos e de dúvidas e de alegrias. Ignorar isso é uma ilusão. Lidar com tudo isso é a realidade. Abrimos hoje a segunda fase da jornada Metaconexão, prática de atenção. Seguimos por hora com esse jorro de informações mentais para minguar junto da lua e nos direcionarmos para os aspectos mais sutis que entremeiam nossas relações atencionais. Hoje contrapusemos uma mentalidade algorítmica de Oppenheimer, que faz e depois se pergunta, por uma mentalidade que não tem medo de perguntar até o âmago. E nesse cerne jaz o propósito e o amor. Não tem como, minha gente, somos seres emocionais e relacionais. E resgatar esse laço entre informação, tecnologia e atenção e o propósito humano é a redireção que devemos tomar com as nossas capacidades atencionais. E como a prática se faz na prática, seguimos na nossa meditação. Pode estar sendo um desafio silenciar-se após tantos estímulos, mas tente. Deixe tudo se amontoar e decantar. Perceba o que surge em pensamentos e sentimentos. Deixe aflorar, deixe passar. E quem sabe consiga ouvir mais seu coração. Então, sente-se confortavelmente. Erga sua coluna. Respire profundamente. Feche os olhos e abra-se para o seu universo interior.